baby. Oh, please call me. Yeah. Olá princesa, eu sei que pode parecer conversa, mas tô nessa dúvida há séculos e hoje ganhei coragem extra. Antes de mais, meu nome é Duas, não passam muitas luas. Vi-te passar pela rua como as bradas tuas. Tavas sexy como nunca, fresh como nunca. Cada passo teu, se esquetes que é onda nuca. Teu cabelo ao vento, mas parece poesia. Nunca havia visto tanta beleza junta numa só felina. Pra já concordo com esse sketch da zona, quando dizem que tens as pernas com que todo cat sonha. Desculpa, sei que não me conheces, no stress. Fica fria que ainda posso explicar tudo em SMS, girl. Como é que o boy tem o tonamba? Fui numa dessas mangas, sabes como é depois de muita cacharamba. Eu não vou dizer quem foi, só espero uma resposta tua, baby, por favor. Rala at your boy. Sempre que estiveres sozinha e precisares de alguém para conversar, lembra-te que estou aqui e não pense duas vezes para me ligar. Pega o céu, girl. Sou pessimista muitas vezes. Hoje é um dia desses, acredito, eu nem esperava que respondesses. Desculpa, Duas apenas nome artístico. De certeza absoluta, ouviste o meu primeiro disco. Ai, até adivinhas sozinha. Não curto maninho estrelismo. Sou um boy com uma linha de frente. Queres saber um pouco mais? Sou um gajo um pouco escuro, um pouco forte, com 1,83m. Mas eu não sei, mas maybe tem muitas babies que me acham muito parecido com Jay-Z. Faz tempo que eu não toco a ninguém. Tenho um filho de 5 anos, mas não tô com a mãe. E pronto, acho que já conheces um pouco o suficiente. Este louco o suficiente, o amor é nosso coeficiente. Acho que já fiquei sem crédito. Vou adicionar um cinquentinho a seguir o refrão, falamos o resto. Sempre que estiveres sozinha e precisares de alguém para conversar, lembra-te que estou aqui e não pense duas vezes para me ligar. Pega o céu, girl. Agora é tua vez, fala um pouco de ti. O que é que fazes, o que é que gostas, fala um pouco de ti. Tens boy, és solteira, fofa, boys assim. Acho que nem precisa responder, que eu já vi um filme. Deves ter dezenas de pretos pendurados na teia. Uma meia dúzia de players que a meia-noite vagueia. Na tua rua com subios, acordam os teus tios. Fica fria, para mim tu és muita areia para esses tipos, girl. Confesso que eu me achava duro, mas acho que enganei-me, fofa. Desta vez o boy caiu do muro. Só espero que leves a sério, wife. Senão meu coração explode tipo Sérgio Five. Hey.